Rodrigo Touché, Akan, DJ Kaique, Uzi, Ritmo Verdade, 508 Music, 3Fs, tamo junto, Remix! Vou trampando nas batidas, vou trampando em cada frase. Eu sou, fica da rima, eu sou. Se cê veio pra comprar sangue bom, fica à vontade que eu sou. Fica da rima, eu sou. Fica da paz. Vou trampando nas batidas, vou trampando em cada frase. Eu sou, fica da rima, eu sou. Fica da paz. Se cê veio pra comprar sangue bom, fica à vontade. Brasileira, nacional, bandeira, swingueira, poesia verdadeira nunca acabará. União de voz e base, sente a classe quente, se depende da gente e o hip hop nunca parará. Abençoado, estudado, sampleado, tocado, honrado, aplicado, dedicado, elevado, desde pivete, rap bolado, inspirado, resultado é verso pesado, encapetado, feito em ouro e na 97. Musicalidade, versatilidade, habilidade, sentimento, alimento pra luta. Sangue pela cultura, conhecimento é meu ramo e os MC Bling Bling são de verdade igual te amo de puta. No mic sem eu confio, fechado com a verdade, com ela vem se confio. Sem musa do verão, pega a blusa, pois se minha voz tá no beat, o ambiente fica tenso e frio. Fica da rima, eu sou. Fica da paz. Vou trampando nas batidas, vou trampando em cada frase. Eu sou, fica da rima, eu sou. Fica da paz. Se cê veio pra comprar, sangue é bom, fica à vontade. O beat bate forte, Anderson Silva na track. Uzi Lupa faz o corte no som, aperta o rec, moleque. Esse é o rap na febre, sem tempo pra pede break. Nós tá chapando na track sem dar um tapa no back. Desde cedo apaixonado pelo sub na caixa. Veio a fase de baixar as bases gringa na faixa. Encaixava o flow no clap, entrei no jogo no easy. Letra fraca sem peso, lipo da Jayze. Melhor nas rimas e dicção. Cada som que foi gravado, uma constante evolução. Mesma meta, um só caminho, eu sei a direção. Nova escola, tio, mas eu passo sem recuperação. É usinaprodução.com, vários beats. Tipo usinaprodução, energia na city. Os inimigos cairão, graças a Deus, acredite. Não é usina do timão, mas brilha muito no beat. Fica da rima, eu sou. Fica da paz. Vou trampando nas batidas, vou trampando em cada frase. Eu sou. Fica da rima, eu sou. DJ Kaique, se cê veio pra comprar, sangue bom, fica à vontade. DJ Kaique ou Doutor Caligari, não importa se é na rima ou na base, põe o sentimento em união. Meu coração tá em cada batida que nasce, minha poesia sai em cada batida do coração. Irmão, quantos dias trancados no quarto, a cada som que sai um parto, quando resgato um João Donato. É fato, dou meu sangue nessa porra e a satisfação é quando a mensagem chega nas pessoas. Fruit Loops é minha refeição em tempo integral, quando junto sempre o bubu, caixa e chimbal. É como um ritual, e nego no final balança a cabeça e grita: bicho, que animal! Eu faço com amor e sou profissional. Me diz o que seria do MC sem o instrumental. O que seria do instrumental sem o MC? E a junção dos dois é que faz o rap que cê vai ouvir. Fica da rima, eu sou. Fica da paz. Vou salve, trampando salve nas batidas, vou trampando Akan em cada frase. Rodrigo, eu sou. Fica da rima, eu sou. Fica Kaique. Se cê veio pra comprar, segue bom, fica à vontade. Os bica atacado, pois vendo meus beats tipo atacado. Eu tenho treinado, tem que ser respeitado, pois poucos que vendam de ouvir tiveram o mesmo resultado. Então fica ligado pra quando meu novo catálogo for lançado, que do jeito que tá tendo, logo menos tá esgotado. Cê quer um beat com sub, tá aí, mas nem vem com essas ideias de subtrair. Claro que eu tô subindo, mas eu subi e caí. Vou matando as tracks, então da morte sub, tá aqui. Mas eu sobrevivi, então não adianta cara feio. O coração é que é batilha e minha voz é que bombeia. Então moleque, vê se não bobeia, que os beat aqui é pesado e é só pedrada na orelha. Mais do que batida, isso aqui é meu batimento. É investimento no movimento e quem não curte eu só lamento. Dou o meu melhor em cada música que eu dou. Cê ainda tem alguma dúvida que eu sou? Fica da rima, eu sou. Fica da paz. Vou trampando nas batidas, vou trampando em cada frase. Eu sou. Fica da rima, eu sou. Fica da paz. Se cê veio pra comprar, sangue bom, fica à vontade. Fica da rima, eu sou. Fica da paz. Vou trampando nas batidas, vou trampando em cada frase. Eu sou. Fica da rima, eu sou. Fica da paz. Se cê veio pra comprar, sangue bom, fica à vontade.